uma na sexta e uma no domingo. Portanto, vamos ter aqui muita coisa para lhe apresentar de novo. Vão haver novos programas para acrescentar aqueles que já temos. Um deles, e já agora informo porque também certamente se gosta de música portuguesa, dir-lhe-á respeito. Um dos programas que vamos apresentar já na próxima segunda-feira chama-se Canto Português. É o novo programa da Antena Web. E fique atento porque é o novo programa da Antena Web e da Rádio Arquivos Sonoros que, então, desde a partir da próxima segunda-feira, que estará em parceria aqui com a Antena Web. Vamos falar nesse programa de muita coisa. Vamos falar, vamos falar de algumas notícias portuguesas daqui que vão acontecendo aqui em Portugal. Vamos, sobretudo, trazer música daquela que dispensa apresentações. Música que, com certeza, o ouvinte já conhece, mas que nunca é demais relembrar. Porque música portuguesa nunca é demais. É sempre bom proteger, defender aquilo que é nosso. E já que, por um lado, falamos da música ligeira portuguesa e, pelo outro, referimos ao fado e ao folclore, estou-me a referir, naturalmente, ao Luzia na Paixão e ao Alma Lusa, vamos falar dos colossos, dos incontornáveis da música portuguesa nesse programa do Canto Português. São, portanto, três áreas diferentes da música portuguesa que nós aqui queremos explorar ao máximo, aproveitando também essa parceria então com a Rádio Arquivos Sonoros, que, enfim, que fará então parceria connosco já na próxima segunda-feira, ou a partir da próxima segunda-feira, estabelecida ontem à noite. E, portanto, só tenho que estar feliz, também porque na segunda-feira vamos passar a emitir também dos Açores. Ricardo Teodoro vai apresentar o programa Romantismo no Ar. E vamos, então, ter mais um programa aqui na Antena Web, emitido de mais um ponto. É a Antena Web a crescer. E sabe porquê? Não sabe, ouvinte? É graças a si, graças à sua companhia, graças às visitas que nos vão chegando, e eu não resisto já agora a mandar um grande abraço para os nossos amigos imigrantes da Roménia, dos Estados Unidos da América e de França que nos vão ouvindo. E eu mando para todos eles um grande abraço, para todo o Portugal continental e ilhas, mas para eles, especialmente, que estão lá fora e com certeza têm muitas saudades do nosso cantinho do céu, como diz Graciano Saga. Ora, vamos começar esta música, aliás, esta edição do Luciano Paixão com música bem conhecida. Já lá vão muitos anos, atrevo-me a dizer, se não estou em erro, são 13, 14 anos que se formaram as Tahiti. Pois foi, elas ainda foram ao Big Show Sick, portanto foi em 96. A música já não é ouvida há muito tempo. Kátia e Tânia continuam ainda hoje no ativo, já lá vão 14 anos, são uma dupla incontornável. Elas foram conhecidas como cantoras Pimba, mas a verdade é que atingiram um patamar, indescritível. Vais-me lembrar, por exemplo, noutra área, o Miguel e André, que são ainda a grande dupla romântica portuguesa, para lá dos Anjos, enfim. Mas pronto, os Anjos não é bem o mesmo estilo musical. Mas pronto, deixando de conversa, vamos à música. Vamos abrir então com as Tahiti e este seu fantástico Mexo Tutu de 1996. É verdade, já lá vão muitos anos, esta música há muito que não se ouvia. E cá está ela. Mas o Tutu, depois por que não ouvirmos a música Dois Homens e Uma Mulher, na voz de Miguel e André, que lhe falei precisamente há pouco tempo. Depois vamos ficar com Hermano José e a Canção do Beijinho. É, são então estas três músicas que abrem esta emissão do Lusitana Paixão, depois de muita conversa da minha parte. Então as Tahiti com Mexo Tutu, depois Miguel e André, Dois Homens e Uma Mulher, e por fim, a música então de Hermano José, essa música do Beijinho, que tem uns 17, 18 anos, se não estou em erro, de 1993, portanto serão 17 anos. Vamos à música então, eu volto daqui a pouco para mais um bocadinho de conversa. Até já! Eu te digo logo, diz que vale a pena e não mexe o tutuzinho no compasso da canção. Agora mexe o tutuzinho e bem mexidinho. Mexe o tutuzinho, como diz este refrão. Tu, tu, tu, tu. Mexe o tutu. Ter o amor

músicas de Tahiti, ainda de Miguel e André, e por fim esta fantástica de Herman José. Vamos continuar nesta emissão, vamos ficar com os próximos três temas, são eles Cocktail, SOS, depois as Doce com Quente e Frio, e por fim a música do Charme, Beijo. Porque, enfim, se reparar, vai tudo seguir uma linha. Primeiro ela começa a pedir SOS, está frio, depois já está quente, e depois pronto, dá-se o beijo com muito charme. É desta maneira então que continuamos esta nossa emissão do Lusitana Paixão. Fique bem, fique com a Rádio Antena Web, a sua estação preferida. onde quer que esteja, esteja com a Antena Web. Estas três musiquinhas, primeiro com este pedido de SOS das Cocktail, com este Quente e Frio das Doce e depois com este Beijo do Charme. Já viu? É uma historinha bem gira. Um pedido de SOS, depois um frio, morno, quente, até queimar para acabar num beijo, mas atenção, porque não há belas em senão. Ora, e todos nós cometemos erros. Erros de amor, e Micaela concorda perfeitamente. Aliás, Micaela diz-nos, erros de amor, toda a gente os faz na vida. Agora, Ela bem admite que erros de amor toda a gente faz na vida. Tony Carreira não tolera e diz-lhe adeus até um dia. É verdade, são coisas da vida. E vai apanhar ele o comboio da meia-noite. Enfim, era o que estava mais próximo, não é? E vai na companhia do Marco Paulo, portanto, vai, enfim, com um grande artista também português. Ora bem, vamos então ficar com estas três musiquinhas. Primeiro, Micaela com Erros de Amor. Depois, com Tony Carreira e Adeus Até Um Dia. E, por fim, Marco Paulo com O Comboio da Meia-Noite. Mas, atenção que esta parte do Adeus Até Um Dia é só Tony Carreira que lhe diz. Eu digo-lhe até já, porque eu já volto. Isto depois de um pequeno bloco publicitário. E depois estas três músicas, ou seja, primeiro estes três temas, depois um pequeno bloco publicitário, e eu volto depois para lhe dar mais música, sempre, sempre, sempre em português. Para já então ficamos com estes três temas, eu volto até daqui a um bocadinho. Quem ainda não cometeu erros de amor? Esta noite toda a gente a ajudar, vamos aí especial. Vamos fazer esta noite bem bonita com vocês, aí vai. E quem souber diz: erros de amor, toda a gente os faz. E da solidão encontra a partida, ganha-se uma como esta. Como esta que dói tanto, erros de amor, toda a gente os faz no fundo. Erros de amor, como que me faz? Eu fiz o pior, mas ainda me iludo. E apesar de tudo, posso voltar a fazer. Nessas paixões de ânimo leve, mas sempre voltou com meu pra ti. Erros de amor, toda a gente os faz na vida. Erros de amor, como este que hoje canto. A gente os faz. mas ainda me iludo. E apesar de tudo, posso voltar a fazer. Que o adeus entre nós dois ia acontecer. Nunca foi segredo, mais tarde ou mais cedo eu tinha que te dizer. Adeus até um dia, tenho pena mas não posso mais ficar. Adeus até um dia, pode ser que nos voltemos. Sabias muito bem quando começou. Que eu a qualquer hora tinha que ir embora. E o momento já chegou. Adeus até um dia, tenho pena mas não posso mais ficar. Adeus até um dia, pode ser que nos voltemos. Sabes bem que eu não sou capaz. Foi bom estar contigo, por isso não digo nunca, nunca, nunca mais. Adeus até um dia, tenho pena mas não posso mais ficar. Adeus até um dia, pode ser que nos voltemos a encontrar. Adeus. Antena Web, ao alcance de um clique. Esta triste cidade para sempre vou deixar. E não fica nada que me obriga cá a voltar. Tenho uma rosa à espera, uma rosa que me quer. Parece a primavera com um corpo de mulher. Chegou que me esperava nesse dia em que a deixei. Quanto mais me afastava, mais solidão encontrei. Custou-me a despedida, mas que havia de fazer? Do que agarrar a vida, trabalhar para viver.

Vamos depois ficar com a voz das Bombocas, para ficarmos por fim com Ana Duarte, Mata-me de Amor. É o seu último trabalho e é um grande sucesso na música popular portuguesa, também chamada de MPP. Vamos então à música e, sem mais delongas, os próximos três temas são estes que acabei de lhe dizer. Eu volto daqui a pouco. Até já. Mexe comigo que eu mexo contigo. Ambos mexemos no jogo do amor. Mexe comigo que eu mexo contigo. Somos almas gêmeas suplicando por um novo amor. Por um novo amor. É tão difícil ser rainha mulher junto de um homem que querem desejos vestido ao seu jeito de amar. Antena Web, a loucurofonia à distância de um clique. Sintoniza-te. Depois vem o casamento e muita coisa. solidão. Quando estás comigo, tudo é permitido. Fazemos mil loucuras sem pensar no coração. Podes não me crer, a tua mulher. Sofro, mas aceito esta paixão. Mata-me de amor e dá-me tudo o que eu mais quero. Mata-me de amor. Para mais um pouquinho de emissão nesta sexta-feira, dia 26 de fevereiro de 2010. Já sabe, não se esqueça que na próxima segunda-feira estarão mais dois programas, um deles de música portuguesa, e estou-me a referir ao Canto Português, o programa que vai então estrear na Antena Web e vai para o ar na próxima segunda-feira, das 21 às 22 horas. É resultado de uma parceria com a Rádio Arquivos Sonoros. Mas lá para a frente, mais lá na altura, então falaremos sobre essa parceria nesse programa. Mas não se pode esquecer que amanhã estreia Batido Musical às 13h30 com Alexander Gomes, Alex. E depois vamos ficar com vamos ficar também amanhã com a estreia do programa Sem Fronteiras, na voz de Leandro Amador, que também se estreia aqui na Rádio Antena Web. São estes dois programas que vão estrear amanhã, não pode perder. Hoje, a segunda edição do programa Live 7, o seu programa de música de dança, que vai para o ar à meia-noite, de sexta para sábado, ou seja, hoje à noite, vai então para o ar a segunda emissão do Live 7, segunda emissão na Antena Web, um programa de DJ Zé Luís. Vamos continuar com música portuguesa. Vamos agora recordar o tema Madalena, na voz de José Malhoa, para ficarmos depois com dois nomes da canção popular portuguesa que já não são propriamente estranhos. Vamos ficar primeiro, então, como disse, enfim, com José Malhoa, não é? E este Madalena. Vamos ficar depois com Meu Coração Fez... Aliás, Meu Carro é Velho, peço desculpa, Meu Carro é Velho, de Emanuel. Para ficarmos por fim com as Vamp, e como disse, nomes que já não são assim tão estranhos na música portuguesa,

E continuamos nesta emissão. Vamos agora ficar com mais três temas, bem divertidos, bem dispostos. Vamos ficar primeiro com a música de Fernando Correia Marques e Não Mexe, Não Mexe. Depois Miguel Rivotti com Tenho Tudo O Que Ela Tem. E por fim, uma música bem divertida, já com muitos anos. Uma música bem divertida, como dizia. A música de António Rosa e chama-se Telemóvel para aqui, Telemóvel para ali. Um tema bem divertido e que na altura em que foi lançado foi um sucesso. Até porque espelhava bem a realidade portuguesa. Hoje também, mas enfim, na altura era muito mais. Era a novidade, era o telemóvel que andava para todo o lado. Era fantástico ver as pessoas na rua. Parecia que estavam a falar. Agora hoje em dia a gente já se habituou, mas pessoas na altura que se ouviam a falar e quando a gente via estavam a falar ao telemóvel. É verdade, isto para quem é mais novo não está propriamente a par, e digo mais novo, quem tem agora 15, 16 anos, por exemplo, não está propriamente a par, mas até para quem tem 18 anos, 19, já não estará tão a par. Eu ainda assisti, ainda fui a tempo de assistir a essa novidade. Quem tem mais anos do que eu, ainda mais a tempo foi, saberá, portanto, a estranheza que era ouvir alguém a falar no meio da rua e pensar, bem, esta está tolinha, ou este endoideceu, e depois íamos a ver e estava a falar ao telemóvel, na altura uns tijolos de todo tamanho. Enfim, a evolução da tecnologia. Mas conversa ou palavras para quê? Música, maestro! Não mexa, cuidado, cautela. Não quero que mexa na mãozinha dela. Na mãozinha dela, naquilo que é meu. Não mexa, tem dono, e o dono sou eu. Não mexa, tem dono, e o dono sou eu. Não quero, não gosto. Não quero que mexa e no seu lindo rosto. No seu lindo rosto, naquilo que é meu. Não mexa, tem dono, e o dono sou eu. Não mexa, tem dono, e o dono sou eu. Não mexa, tenha compostura. Não quero que mexa e na sua cintura. Na sua cintura, naquilo que é meu. Não mexa, tem dono, e o dono sou eu. Não mexa, tem dono, e o dono sou eu. Nessa coisa bela, não quero que mexa e no corpinho dela. No corpinho dela, naquilo que é meu. Não mexa, tem dono, e o dono sou eu. Não mexa, tem dono, e o dono sou eu. Não mexa, cuidado, cautela. Não quero que mexa e na mãozinha dela. Na mãozinha dela, naquilo que é meu. Não mexa, tem dono, e o dono sou eu. Não mexa, tem dono, e o dono sou eu. Não mexa, tem dono, e o dono sou eu. Eu tenho tudo, tudo, tudo que ela gosta.

O que é certo é que o telemóvel veio para ficar, mudou o mundo. E já agora aproveito para lhe dizer algo que talvez não tenha bem a noção, mas sabia que há mais telemóveis do que pessoas em Portugal? É verdade. Em Portugal existe, em média, 1,5 telemóveis por pessoa. Ou seja, que não quer dizer que nós tenhamos só um telemóvel e meio. Bem, há quem tenha um telemóvel e meio, que é um a funcionar perfeitamente e outro, mais ou menos. Portanto, o que isto quer dizer é que existem cerca de 15 milhões de telemóveis em Portugal. Acredito, é bem verdade. 15 milhões de telemóveis. Ainda a gente se queixa da crise, não é? Bom, já agora vou falar contra mim próprio porque eu pessoalmente até tenho 3 telemóveis. Enfim, vamos então para mais um intervalo. Estamos a chegar a essa altura, mas antes há ainda 2 músicas. A primeira é a música de Kim Barreiros, é verdade, o mestre da culinária. E depois a música dos Broad Mel, a lenda de um grande amor. Voltamos depois do bloco publicitário com a voz de dupla Nel Silva e Cristiana, com o tema Volta para Quem Te Deixou. São estes então os próximos 3 temas. Antes do intervalo então, as músicas de Kim Barreiros, mestre da culinária, e também os Broa de Mel com A Lenda de um Grande Amor. Depois do intervalo vamos abrir com o tema que já lhe disse há pouco, a voz de Nel Silva e Cristiana, com o tema Volta para Quem Te Deixou. Eu volto daqui a pouco, até já. Solteiro e bom rapaz, vivo num apartamento. Ainda sou muito novo para pensar em casamento. Convido minhas amigas para comer e para dançar, mas demoro muito tempo a preparar o jantar. Eu sou o mestre de culinária e sei enfeitar a travessa. Vou comprar uma panela de pressão para ver se eu cozinho mais depressa. Eu sou o mestre de culinária e sei enfeitar a travessa. Vou comprar uma panela de pressão para ver se eu cozinho mais depressa. Sei que sou bom cozinheiro, aprendi com a Isabelinha, mas confesso que me faltam utensílios de cozinha. Todas me dizem o mesmo, que jantar delicioso. Quem tem fome desespera, pois sou muito vagaroso. Eu sou o mestre de culinária e sei enfeitar a travessa. Vou comprar uma panela de pressão para ver se eu cozinho mais depressa. Eu sou o mestre de culinária e sei enfeitar a travessa. Vou comprar uma panela de pressão para ver se eu cozinho mais depressa. Mais depressa, eu sou o mestre de culinária.

cá estou eu novamente nesta emissão do Lusitana Paixão, ir caminhando para o seu final, mas ainda há tempo para mais músicas, por exemplo, para as próximas três que se seguem. Vamos abrir esta última parte com a música de Luís Filipe Reis, Ai as Mulheres. Ai ai, não vou comentar esta música. Vamos continuar com isto não era suposto ser dito. Vamos continuar com música nesta emissão. Que grande regulada, não interessa. Música então de Luís Filipe Reis com o tema Ai as Mulheres. Depois a música de Maio Moço e Amores Perfeitos, aliás, do álbum Amores Perfeitos, o tema Quadras ao Gosto Popular, para ouvirmos por fim Nádia com o Malhão do Meu País. Ficamos então com estas três musiquinhas para continuarmos numa tarde de música portuguesa, uma tarde bem disposta, até às 16 horas. Vamos então para estes três temas: Luís Filipe Reis com Ai as Mulheres, depois a voz enfim, do conjunto Maio Moço e o tema Quadras ao Gosto Popular, para finalizarmos em grande com Nádia e o Malhão do Meu País. Eu já volto, até daqui a alguns minutinhos. Ai as mulheres, coisa mais linda que a vida tem. Sem elas não sou ninguém, sem elas não sou ninguém. Ai as mulheres, coisa mais linda não pode haver. Sem elas não sei viver, sem elas não sei viver. Na vida mais doce, mais querida do que uma mulher. Não há nada que a gente mais queira para sempre do que uma mulher. E se não fossem elas, o mundo seria um jardim sem flor. E até a primavera, por certo, não tinha a mesma cor. Ai as mulheres, coisa mais linda que a vida tem. Sem elas não sou ninguém, sem elas não sou ninguém. Ai as mulheres, coisa mais linda não pode haver. Sem elas não sei viver, sem elas não sei viver. Não há coisa mais bela ao cimo da terra do que uma mulher. Não há nada que a gente mais queira para sempre do que uma mulher. E se não fossem elas, o que era do homem nem quero pensar. Posso viver sem tudo, mas sem as mulheres não posso passar. Ai as mulheres, coisa mais linda que a vida tem. Sem elas não sou ninguém, sem elas não sou ninguém. Ai as mulheres, coisa mais linda não pode haver. Sem elas não sei viver, sem elas não sei viver. Ai as mulheres, coisa mais linda que a vida tem. Mais linda não pode haver. Sem elas não podes viver, sem elas não podes viver. Ai as mulheres, coisa mais linda que a vida tem. Sem elas não sou ninguém, sem elas não sou ninguém. Mais música na Antena Web. Trazes os sapatos pretos, cinzentos de tanto pó. netos. Feliz é quem tiver netos, de quem tu sejas avó. Dá-te um beijo ao pé da boca, por a boca se esquivar. A ideia talvez foi louca, a ideia talvez foi louca, o mal foi não acertar. Tu és Maria da Graça, mas a que graça que vem ser essa graça a desgraça? Ser essa graça a desgraça de quem a graça não tem? Na praia de Monte Gordo, meu amor, reconheci. Por ter estado em Monte Gordo, por ter estado em Monte Gordo, é que assim emagreci. Ao peito e tens um bastar que é teu. Antes tivesses o jeito de amar alguém que sou eu. Lá por olhar para ti, não julgues que é por gostar. Eu gosto muito do sol, eu gosto muito do sol, e nem eu posso ficar. Sei que nunca serás minha, mas quero ver-te sorrir. Tenho um segredo comigo, que me basta de cismar. É se quero estar contigo, é se quero estar contigo, ou quero contigo estar. Da piedade, pois te chamaram assim. Sei lá, Maria à vontade, sei lá, Maria à vontade, mas tem piedade de mim. Majerico, majerico, majerico que te dei. A tristeza com que fico, a tristeza com que fico, e na manhã terei. Dona Rosa, Dona Rosa, de que roseira que tem? Que não tem senão espinhos, que não tem senão espinhos, para quem só lhe quer bem. Dá-me um sorriso a brincar, dá-me uma palavra a rir. Eu me tenho por feliz, é só de te ver e te ouvir. escolheu a sua sorte. Nada não pode dividir, desde o sul até ao norte. O povo sabe o que quer, já escolheu a sua sorte. Nada pode dividir, desde o sul até ao norte. Quando a terra cheira a vida, o trigo sabe a suor, é a certeza construída de quem luta por amor. Quando fala português, deixa cá o coração, dentro das balas que fez, leva consigo o malhão. O povo sabe o que quer, já escolheu a sua sorte. Nada pode dividir, desde o sul até ao norte. O povo sabe o que quer, já escolheu a sua sorte. Nada pode dividir, desde o sul até ao norte. O povo sabe o que quer, já escolheu a sua sorte. Nada pode dividir, desde o sul até ao norte. O povo sabe o que quer, já escolheu a sua sorte. Nada pode dividir, desde o sul até ao norte. Chegamos ao fim de mais uma emissão do Lusitano Paixão. Hoje, 26 de fevereiro de 2010, está na hora de me despedir e vou-me despedir com duas músicas que eu, por acaso, gosto bastante e quero partilhá-las consigo. Ora, a primeira música chama-se O Malhão do Beijo e é de Zé Amaro. É uma música bem popular, bem maliciosa, como assim só pode ser, não é? Uma música popular só pode ter malícia, senão não é uma música popular, não é? A música então, O Malhão do Beijo, de Zé Amaro. E depois vamos embora com A Velha Carrinha, na companhia do Zé Praias, esse carismático cantor português, que nos traz essa fantástica música, essa Velha Carrinha, que de velha, pelos bichos, não tem nada. Então, se dá 500 km à hora, se sobe a Serra da Estrela em minuto e meio, e ele sempre a travar. Portanto, isto de velha não tem nada, não é? Deu uma carrinha aí muito à frente. Enfim, finalizamos então com estas duas musiquinhas. Eu volto no que toca a emissões, volto amanhã para o Sonoplastia e para o Alma Lusa. Mas no que toca ao Zutena Paixão, só volto para a semana. Portanto, já sabe, fique aí, fique com a Antena Web. Nós vamos já a seguir apresentar mais um tempo, aliás, mais um Teatro de Mistério, mais um episódio do Teatro de Mistério. E vamos hoje, se tudo correr bem, ter quadras da música e voo noturno. Fique então com a Antena Web. Daqui da minha parte é tudo. Fique bem. Até amanhã. E eu dei-lhe um beijo dei-lhe um beijo nas canelas. Dei-lhe um beijo nas canelas. Ela disse mais acima é que estão elas. E então eu fui mais acima. Dei-lhe um beijo no joelho. Ela logo respondeu: estás perto do aparelho. Dei-lhe um beijo na virilha. Ela disse mais ao lado é maravilha. Marcha atrás. Eita, carinha.